reality. Ave Maria, tinha que ser o senhor. Tô sólida, F tem papo de cinco bucha. Muito bico verde pra deixar princesa bruxa. Na vibe suprema que a bala te deixa xuxa. Tá aceitando no pelo pros velhinho da minha turma. E se é de coração, amor é lorota. Pé na porta das mansão e o foco nas notas. Bandido sem compaixão que sua filha gosta. Botada seca com pressão e o soco nas costas. Fala pra ela que cê tá do lado criminal. Tá com os velhinho perigoso, louca no mal. Se é boato valoroso, pix principal. O nego te deixa no gosto e dá surra de pau. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Você e sua amiga hoje eu vou comer. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Migo, vida, responde, bebê. É vida, né? Vida de luxo, coxo cru. Revoado em alto mar. Tubarão velho da lancha que vai te bancar. Vida de luxo, coxo cru. Revoado em alto mar. Tubarão velho da lancha que vai te bancar. Amor e não LT. Ave Maria, tinha que ser o dinheiro. É o Rony te detona, número um do funk. Tô sólida, F tem papo de cinco bucha. Muito bico verde pra deixar princesa bruxa. Na vibe suprema que a bala te deixa xuxa. Tá aceitando no pelo pros velhinho da minha turma. E se é essa de coração, amor é lorota. Pé na porta das mansão e o foco nas notas. Bandido sem compaixão que sua filha gosta. Botada seca com pressão e o soco nas costas. Fala pra ela que cê tá do lado criminal. Tá com os velhinho perigoso, louca no mal. Se é boato valoroso, pix principal. O nego te deixa no gosto e dá surra de pau. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Você e sua amiga hoje eu vou comer. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Migo, vida, responde, bebê. É vida, né? Vida de luxo, coxo cru. Revoado em alto mar. Tubarão velho da lancha que vai te bancar. Amor e não LT. Ave Maria, tinha que ser o senhor.